Pega essa bosta. Zica do flow pesado, não corre de fato. Joga a mão pro alto, segue no sapato. Vagabundo nato, moleque mulato, da voz vibrato, que chega no ato, fazendo contato, controle exato, mandando um relato com meus aliados, conecta em fato. Chego, chegando, chegada abstrata. Tá com nós, diga, peça suor na pista. E se as minas zica, deixa que nós rima. As minas zica grita, moleque zica grita. As minas zica grita, moleque zica grita. Bota pra zoar, bota pra suar, bota pra zoar. Bota pra zoar, bota pra suar. Abstratamente ela diz: é só saber chegar. Celebrai a vida passando a cada teste, correndo mais que os Kenianos em São Silvestre. Sete dias igual chamado, eu fico tenso. Um dia desse suave na nave, eu compenso. Vadio e sadio como Solano Trindade. Evito quantidade, sigo na qualidade. Mostro habilidade, swing de verdade. Igual nota de 100, sigo deixando saudade. Eu metrifico, dignifico, ritmifico e modifico, amplifico, moleque zico. A dois na pista, na certa, vira baterne. Esfrega e faz fogo igual no tempo das cavernas. Disciplina é necessário quando vai a zorra. Tô com mais gingado que bambolei em vassoura. Sai piriguete, moleque piranha e malícia. A minha felicidade nas ruas é vitalícia. Eles vieram pra agitar, então faremos mais grave. Eu vim pra te fazer perder o controle da nave. Quem tá com nós, diga, peça suor na pista. E se as minas zica, deixa que nós rima. As minas zica grita, moleque zica grita. As minas zica grita, moleque zica grita. Bota pra zoar, bota pra suar, bota pra zoar. Bota pra zoar, bota pra suar. Abstratamente ela diz: é só saber chegar. Batidão com conteúdo pra cabeça oca. Os espertos beijam o chão, nego feio, beija na boca. Só gente nobre e leal como a Cruz de Malta. Se a minha calça sobra pano, na dela falta. Moleque vende até o rim pra fazer tintim. A pampa tamo curtindo, cê tem muito tintim. Eles fazem canções em cima de hits, mas em cima de sample, rapaz, fazemos hits. Nós não tamo sozinho, juntamo com sozinho. Beat no passe, neguinho no sapatinho. Vamos na fé, vagabundo de classe, que deixa o otário que fica no quase. Seguindo, correndo, passando de fase com os loucos bombando em cima da base. Mostrando talento que nunca se acaba. Controle da nave, batida pesada na zica, na rima, no estilo elevado. Aumenta o volume na mente, pancada, suor escorrendo em plena balada, na jingue, malícia que é batucada. Os moleque chegando, mil grana pegada, fitando de canto toda a mulherada. Deixando de lado quem é de fachada, curtindo na pista, camisa suada. Chega abstrato na rima falada, que segue batendo, mandando porrada. Quem tá com nós, diga, peça suor na pista. E se as minas zica, deixa que nós rima. As minas zica grita, moleque zica grita. As minas zica grita, moleque zica grita. Bota pra zoar, bota pra suar, bota pra zoar. Bota pra zoar, bota pra suar. Abstratamente ela diz: é só saber chegar. A zica voltou, moleque. Quem tá com nós, hein? Diz aí. Sem panela. Só flow, muito flow. Sozinho beats produção. Sente o peso, vagabundo. É zica, é zica, é zica, é zica. Se ele não souber chegar, ela mete uma bica. É zica, é zica, é zica, é zica. Se ela paga de rica, sozinha ela fica. É zica, é zica, é zica, é zica, é zica. Uma velha e boa noite inspira um novo e bom dia. Batuca e segue o fluxo.